mundo entenda, pra ver se não cometa. Barraco sai de baixo, barraco é muita treta. Nem de luneta, os homens tá me vendo. Tira o zói e erra no veneno. Os playboy fica doido e fim ruê o osso. Quando vê os negão nos carro louco, aí é moda careca ou de trança. Aí é cabuloso, terror na vizinhança. Mas tudo bem, se nunca fui um superstar. Mas tem uns que dá pra enganar. Passa batido, mas não desapercebido. Tá valendo e finjo que não é comigo. Mas que ele saiba o tanto que eu tô ligeiro. Que ele saiba que não sou mais o mesmo. O pesadelo agora só começa. A diversão agora é a festa. Se te interessa, vamos fazer um jogo. Quero uma berma, uns pano novo. Faz o corre e os cabrito quase berra. Circuita só, se não dá guela. Deus que me livre, aí tá amarrado. O que eu devia já era, foi pago. Se renova uma outra história, mais difícil, cheia de glória. E é por hora eu vejo seu itinerário. O mundo roda somente o necessário. E ao contrário do que muitos aqui pensam, o homem dita a lei e executa a sentença. Sempre assim, disfarçado e na sombra. É bem ali que os caras se encontram. Olha o zói, cresce o olho no que eu consegui. Quer me tirar e não sabe o quanto que eu sofri pra chegar até aqui. E mesmo assim, tira onda nos botecos, nos infernins. E os malucos na honesta, na correria. Tá pela ordem, tá na sintonia. Respeito é a meta. Meu barraco é um pouco mais embaixo. É lá que me encontro, é lá que eu me acho. Na área verde os moleque tão brincando. Cerol e pipa eles vão viajando. Na inocência polícia e ladrão. Na diligência dois camburão. Tá telando, se liga, desentoca. E uma pedra é jogada na porta. Assim demonstram a revolta logo cedo. E muito deles já não tem mais medo. Aprendizado na quebrada, os malucos em cima. Bom é o respeito, mal é a polícia. Carango da hora, as dona chora. Aplaude de pé, você sabe como é que é. Cresce os olhos, maluco se destrói, porém não se pode confiar em ninguém. Aqui tem muito disso, eu falo enquanto rimo. Vejo altos cara puxando o gatilho. Sem dó, sem medo, só com ódio. Amigos, parentes ou sócios. E nos velórios a mesma cena triste. Não é tela quente, não é um filme. Agora os polícias se parecem um pouco Steven Seagal com a corda no pescoço. Tem os pescoços na casa do lado. Diversas vidas, vários quadros. Se fala mal de mim é porque não me conhece. Segura a língua antes que pese. É tipo assim, ninguém agrada todo mundo. Mas mesmo assim o silêncio é profundo. Que com certeza é quebrado com a sombra. E com frieza te deixa em coma. Soma aí, deu saldo negativo. O pesadelo continua vivo. E observa a mim e a você. Tomar de conta depende do proceder. Se palavras são flechas e não voltam mais. Aqui jaz, um salve aqui pra paz. Ande no trilho e descanse na estação da luz. E confie em um homem chamado Jesus.